Alô amigos, bom dia, bem-vindos à Onda da Manhã. Quem vos faz companhia é este vosso amigo Luís Fonseca, que vos cumprimenta e que vos deseja um dia bom, um dia cheio de alegria e de boa disposição. Nós estamos aqui para lhe aconselhar e para lhe dizer que agarre a sua manhã por dentro, porque nós vamos lhe dando o movimento. Somos assim, fazemos uma rádio aberta sem segredos para si. A primavera, essa não dá tréguas. E não dá tréguas porquê? Porque o senhor inverno quer manter a sua posição nesta estação. Não na estação dos 100.2 do FM Estéreo da Rádio Boa Nova, mas do tempo. Esse está aí. O inverno para ficar e a primavera para ficar para trás. São coisas do tempo, são coisas do planeta. Está tudo ao contrário. Amigo, tenha um dia bom e você está na sua Onda da Manhã. Onde quer que se encontre, encontra-se sintonizado nos 100.2 do FM da Rádio Boa Nova. E a nossa saudação, essa vai direitinha para si. Boa noite. Bom dia. Tá na hora de molhar o biscoito. Eu tô no osso, mas eu não me canso. Tá na hora de afogar o canso.

com um toque de requinte em Oliveira do Hospital. Visite a Ourivesaria Ferjoia, representante exclusivo na região das marcas Polis, Guess, One, Timberland e joias Eugênio Campos, Topázio e Pecan. Ourivesaria Ferjoia em Oliveira do Hospital. Apresenta-lhe a sua coleção exclusiva, Cavaleiro, Estrada e Família. Três símbolos diferentes e marcantes de uma criação própria. Com uma vasta gama de artigos para casamentos, batizados e comunhões. Ferjoia, agora com grandes novidades nas novas coleções de joias e relógios One e Tommy Hilfiger. Ferjoia, em Oliveira do Hospital. OHP Seguros, Oliveira do Hospital. Seguros todos os ramos a preços imbatíveis. Caça mais uso e porte de arma desde 27 euros. Ciclomotores desde 39 euros. Motociclos 125 cilindrada desde 60 euros. Veículos antigos desde 56 euros. Acidentes de trabalho, preço especial de abertura. Seguro casa sem franquia. Estamos em Oliveira do Hospital, na Rua do Colégio, número 4, primeiro andar, mesmo em frente aos apartados dos Correios. Contacte-nos 238-692-381 ou geral@ohpseguros.pt ou na página da internet www.ohpseguros.pt. Estamos abertos aos sábados, das 10 às 13 horas. OHP Seguros, Oliveira do Hospital. Seguros todos os ramos a preços imbatíveis. Esperamos pela vossa visita. As vantagens de ser cliente na ótica do Conselho Ceia Gouveia Oliveira do Hospital. Na aquisição de uma armação de marca a 59 euros, beneficia da oferta de um segundo par de lentes, com participação em 60% do valor da consulta de oftalmologia. E na compra de lentes progressivas, oferta de armação. Ótica do Conselho, em Ceia, junto à Caixa Agrícola, em Gouveia, junto à Capela de Santa Cruz e em Oliveira do Hospital, Rua do Hotel. Com a ótica do Conselho, a saúde ocular está em primeiro lugar. Esperamos pela sua visita. Boa Nova Rádio, de Oliveira do Hospital para todo o mundo. A Boa Nova é a sua rádio. A sua rádio. Bom dia, bom dia, bom dia, alegria. Onda da Manhã. Um grande abraço para Arganil, Góis, Lausanne, Ceia, Gouveia, Coimbra, Penacova, Aveiro, Costa Nova e Tondela e Oliveira do Hospital. Tudo gente linda, tudo gente boa. O nosso abraço também é extensivo para as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. França, Alemanha, Luxemburgo, Itália, Canadá, Estados Unidos da América e Angola e Moçambique. Onde quer que se encontre um português, um imigrante, a Onda da Manhã e a Rádio Boa Nova estão com eles. Somos assim, fazemos uma rádio aberta, sem segredos. E ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar. Onda da Manhã, um programa diferente a marcar a diferença. Espero que se encontre bem, amigo. Se vai na estrada, conduza com precaução. Não se esqueça do cinto de segurança e não utilize o telemóvel. O tempo, esse não está também para brincadeiras. E por falar em brincadeiras, nunca mais ouvimos falar do Festival da Canção, isto é, da canção vencedora. Quer ser tua, minha não será, com certeza. Mas andámos a fazer uma pesquisa e fomos parar aos grandes mestres e daí surgiu Michórdias de Temática. Ah, que alegria, não é? Bom, vamos avançar. Eu gostaria de lançar um tema para reflexão, que é o seguinte: Uauauí, uauí. Ah, bom, finalmente um tema com interesse. A sério? Não, não, não. Eu nem sequer consigo conceber o que é que tu pretendes com isto, mas... É, pronto. Agora sou vilipendiado com sarcasmozinhos. É sarcasmozinhos ou sarcasminhos? Bom, eu posso voltar ao tema principal, que recordo é Uauauí, uauí. Eu gostava tanto de perceber o que se está a passar, a sério. Vamos dar uma oportunidade a Uauauí, uauí. Obrigado, Vasco. És um bom amigo. Não, não, era sarcasmozinho. Ou sarcasminho, eu continuo na dúvida. Bom, já vi que tenho de avançar sozinho. Uauauí, uauí é o primeiro verso da letra da canção vencedora do festival RTP da canção. Não, repete lá o verso só para... Uauauí, uauí. Não pode ser. Não. É, é. Estás a inventar para efeitos de humorismo, não é? Negativo. Uauauí, uauí. Correto. Eu só acredito quando ouvir. Uauauí, uauí. Pedro, podes colocar o início do tema vencedor do festival da canção, se faz favor? É mesmo, uauauí. Eu fiquei com medo disto agora. Não, não tem, não, não, não acho disso. Quem é o autor do tema? É Emanuel. Emanuel. Eu suponho que ele tenha pensado, bem, preciso de uma entrada forte. Se calhar vou escrever fifi, pop, pop. Não, não, não. Isso é estupidez. Ah, já sei, só se for uauauí, uauauí. Olha, eu estou curiosa para ouvir o resto da música. Não vale a pena. Não? O resto não se percebe. É. Não, a partir do uauauí, uauauí, não, eu não percebi mais nada. E tu ouviste a música toda? Não ouvi, mas não espalhes, isto fica entre nós. Sim, claro, mas o resto é em que língua? É em sucedâneo de português. Ah, eu gosto tanto de sucedâneo de português. Hoje em dia já se faz sucedâneo de português quase tão bom como português. Não, isso é sucedâneo de chocolate. Ah, pois é. Sim, olha, eu vou ler o poema, se me permitem. Vamos chamar poema, só para facilitar, pode ser? Vamos lá. Começa com: em minhas asas eu quero levar-te ao céu. Não, mas espera, ela tem asas? Tem, uma espécie de uma galinha. E sim, e continua: e em mil nuvens dar-te tudo o que é meu. Mil nuvens, olha, se é muito nublado. É verdade, vês? Vanda sempre a tentar trilogias, até no final da canção. Sim, sim. Bom, e como é que ela segue? Eu quero ser o teu cupido de paixão. Vocês sabem o que é que tem cupido? Tem as asas, sim, como ela disse, tem um arco e flechas. Uhum. Tem também o quê? Tem também mini sempre. Pilinha. É o que o cupido tem, é uma mini pilinha. Não sei se já viram estátuas e pinturas de cupido. Tem uma mini pilinha, tenho eu. O Pedro tem uma mini pilinha. Bom, vamos avançar. O refrão, chega ao refrão e diz ela: eu quero ser tua. Juro. Que maravilha. Rapaz, juro. Que maravilha. E nisto diz ela: eu quero ser tua como o sol do seu brilhar. Palavra de honra. Podes pôr o som, Pedro, só para comprovar que isto é verdade. Eu quero ser tua como o sol do seu brilhar. Obrigado. Isto não faz qualquer espécie de sentido. Aliás, porque o brilhar, o sol não é do seu brilhar. Quanto muito o brilhar é do seu sol. E mais, a música chama-se Eu Quero Ser Tua Como a Lua É do Luar. Ora, a lua não é do luar. O luar, quanto muito, é da lua, e nem isso. Sim. O luar, na verdade, é do sol. Porque o luar é o quê? É a luz do sol que bate na lua e faz ricochete. A lua não é nada. A lua está ali, só. Está sossegada. E o luar... Bom, não interessa. Diz ela. Eu quero ser a luz que guia o teu caminho. Antes disso, ela diz, isto é importante: eu quero ser tua como o mel do teu beijar. Podes pôr, Pedro, já agora. Eu quero ser tua como o mel do teu beijar. Sim, sim, o mel do teu beijar. Portanto, vamos avançar. Faz conta que isto não aconteceu. E a seguir diz ela: quero levar-te ao doce mundo do carinho. Epá, juro, põe, põe. Quero levar-te ao doce mundo do carinho. Sim, sim. O doce mundo, sabes onde fica? Onde fica? Não sei bem. E o que é que sucede? Quero banhar-me no teu corpo de prazer. Ora, põe. Quero banhar-me no teu corpo de prazer. Isto é muito grave. Não sei exatamente porquê, mas é. Sabes o que é que acontece enquanto toda a música decorre? O quê? Está um senhor que pertence a uma tribo africana, porque está todo pintado e está em tronco nu, e está a malhar num tambor, se não me engano. E ela, e o que é apropriado? Porque ela, o quê, o quê? Uauauê, então espera aí. Pam, pam, pam. Queres ser de quem? Pam, pam, pam. Adorei. Adorei, é um tema. É o que vamos levar ao festival. Sim, sim. Temos hipótese desta vez, parece. Para esses estrangeiros verem quem são estes meninos. Desta vez, sim, temos hipótese. Eu acho que desta vez é que vai ser. E eu queria rematar com a única. É universal. Sim, exatamente. Eu queria rematar com a única conclusão que me é possível, que é a seguinte: uauauí, uauí. Uauauí, uauí. percebes onde é que eu quero chegar? Sou a única já que expressa o início do Rei Leão. É uma espécie, é uma espécie. Talvez. Não é? É uma espécie, é. E quando ela diz, oh, eu estou à espera de ouvir a Aurora, é uma música de carnaval. Absolutamente incríveis. Temáticas de Michórdia ou Michórdia de temáticas. Os nossos parabéns são impressionantes, estes nossos colegas da rádio. Onda da Manhã, aqui no seu receptor, nos 100.2 do FM da Rádio Boa Nova. E vamos continuar com a nossa música diretamente para si. Onda da Manhã. Vamos até perto das 11, consigo e você connosco. É bom estar consigo. Sem pegar no sono, meditando sobre o que de fato aconteceu. Eu até pensei que fosse terminar na cama, como era de costume entre você e eu. Eu fiz de tudo, mas era tarde. Foi o que eu podia dar, você não entendeu. Eu quis ir fundo e você com medo. Tiro onda, pois agora quem não quer sou eu. É, quem não quer sou eu. Quem não quer sou eu. Pois é. E vai a noite bem um dia eu aqui pensando, um cigarro atrás do outro e fumo sem parar. Da janela eu vejo o trânsito congestionando. No meu peito o coração parece buzinar. Eu fiz de tudo, mas era tarde. Foi o que eu podia dar, você não entendeu. Eu quis ir fundo e você com medo. Tiro onda, pois agora quem não quer sou eu. É, quem não quer sou eu. Quem não quer sou eu. Pois é. Quem não quer sou eu. Noite em claro sem pegar no sono, meditando sobre o que de fato aconteceu. Eu até pensei que fosse terminar na cama, como era de costume entre você e eu. Eu fiz de tudo, mas era tarde. Foi o que eu podia dar, você não entendeu. Eu quis ir fundo, você com medo.

Assim, do espetáculo apresentado pelo colega José Conde, damos um resumo dos discursos proferidos, começando pelo diretor da Rádio Boa Nova, Albino José. Então, boa noite. Obrigado por estarem aqui presentes. Como vêem, Oliveira do Hospital não tem o salão para 500, nem 600, nem 700 pessoas. Também não é preciso. Nós, com 250, enchemos sempre os salões que temos e, portanto, é o suficiente. Agradeço a todos. Agradeço àqueles que nos estão a ouvir e o feedback que nós temos tido com alguns problemas no início da emissão, mas agora todos resolvidos. O feedback que temos tido, quer pelo Facebook, pelas redes sociais, são muitos. Há imigrantes neste momento a ouvir-nos no Liechtenstein, em França, aqui na vizinha Espanha, enfim, muitos que nos têm mandado essas mensagens. Obrigado para eles, obrigado para vocês. Depois de agradecer aos grupos participantes que se juntaram a nós para comemorar estes 28 anos. Não tem sido fácil, como eu tenho dito, vamos passo a passo, dia a dia, tentando fazer o melhor, sempre em defesa daquilo que é o nosso povo, a nossa tradição, os nossos costumes e a nossa região, naturalmente. É esse o grande objetivo. Sabemos que as coisas, enfim, na conjuntura atual são o que são, vamos tentando fazer ano a ano e esperando que para o ano, o 29º ano, possamos estar aqui todos, de facto, para festejar. O meu agradecimento pessoal e em nome da Rádio Boa Nova, como Presidente, a todos. E apareçam sempre, ouçam-nos, eu às vezes costumo dizer, por brincadeira, aqui ao Vítor e aos outros, há muita gente que diz, ah, a Rádio Boa Nova é assim, é assado, mas é quase como o Big Brother. Ninguém ouve, mas todos sabem o que é que se lá passa, o que é importante. Obrigado, boa noite a todos pela vossa presença e divirtam-se numa noite de sábado. É verdade, a emoção também, chegar aqui ao palco. Vejo ao fundo o Sr. Presidente da Câmara também deixar-nos o seu testemunho destes 28 anos da Rádio Boa Nova. Pois é, para quem nos ouve em casa, estamos em direto para todo o mundo. Eu vou furar o protocolo, isto não estava previsto, ou estava previsto, melhor. Trazemos aqui uma pequena lembrança pessoal para o amigo José Conte e fazemos questão de entregar-lhe pessoalmente aqui no espetáculo. Uma salva de palmas para este grande homem. Um prato pintado à mão da Rádio Boa Nova. Também eu vou fugir um pouco ao protocolo. Mais uma vez vos agradeço. Gente da minha terra, da minha querida Loriga, que esta noite aqui estiveram, da forma como o fizeram. Também nestes momentos, apesar de estarmos habituados a falar para muita gente e todos os dias, temos momentos em que nos faltam as palavras. E penso que o meu silêncio também é uma resposta. Vocês são fantásticos. Para além da qualidade humana que eu vos conheço há muitos anos, vocês, em termos musicais, são os expoentes. Eu tenho dito isto sem graxa nenhuma. Um percurso musical belíssimo por onde têm passado. E depois estas qualidades humanas que fazem uma junção fabulosa. O Sr. António Luís de Brito, que eu conheci, ou melhor, já o Sr. António Luís de Brito, era comia pão, ainda eu andava na Argentina, lá na minha terra, é verdade. Depois veio para a Águeda, onde já nasceu o Sérgio, que eu ia vendo de vez em quando vinham à Loriga, e muitas vezes. Meus queridos, agradeço-vos do fundo do coração. Estou muito emocionado com o vosso gesto, com a vossa lealdade, a vossa amizade. E acreditem que tenho muito orgulho de vos ter como amigos e tenho orgulho, e permitam-me os oliveirenses dizer isto, tenho orgulho de ter gente de Loriga deste nível. Muito obrigado. Obrigado. Chega-nos o eco daqueles que, através do 100.2 FM, radioboanova.com, nos escutam. Chegam-nos mensagens do Brasil. Boa noite, boa tarde, Brasil. Venezuela. Também nos chegam do Canadá, França, Espanha, Alemanha, Inglaterra, Suíça, Suécia, Luxemburgo. Também nos chegam do Liechtenstein, França, Áustria. Vamos, e tantos outros que nos escutam neste momento, vamos aqui da sala dar um grande aplauso para as comunidades portuguesas que estão a acompanhar a nossa emissão. Saudamos também todos aqueles que em Portugal continental e ilhas nos escutam, também através do radioboanova.com, e também todos aqueles que no 100.2 FM estão na nossa companhia. O vosso aplauso. São estes momentos bonitos, agradáveis. E passo a palavra então ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, o professor José Carlos Alexandrino. Muito boa noite a todos. As minhas primeiras palavras era uma saudação muito especial a todos aqueles que estão a ouvir a Rádio Boa Nova, o 100.2, através de Portugal, em Portugal, mas também nas nossas comunidades, nos países, em todos os países, e por isso queria-lhe dar uma grande saudação e pedia-vos que lhe dessemos uma grande salva de palmas, porque nós, Oliveira do Hospital, está com eles também do coração, esses oliveirenses espalhados em todo o mundo. Depois, meu amigo José Conde, deixem-me aqui fazer uma referência a alguns homens que aqui estão e outros que não estarão. Faz 28 anos a Rádio Boa Nova, tive a oportunidade de participar nesse magnífico almoço e nessa magnífica tarde, mas não posso deixar e reconhecer que houve pessoas que tiveram um trabalho extraordinário para que esta rádio chegue até aqui, chegue até este 28º. Sem dúvida nenhuma, o Albino José, o Vítor Neves, gostava de falar no Vítor, no Rosa, noutros, nos seus técnicos, que também foram homens de uma dedicação extraordinária. E agora, ultimamente, este nosso amigo José Conde, a Natália, e esquece-me daqui alguns nomes, que vieram fortalecer a rádio e torná-la mais forte. A Câmara Municipal de Oliveira do Hospital tem dado um contributo relativamente pequeno à Rádio Boa Nova. Os tempos que se atravessam, sabemos todos que são tempos com algumas dificuldades, mas também quero garantir aqui que o município de Oliveira do Hospital, perante este trabalho todo, equaciona fazer um protocolo e um acordo de apoio para nós, para que a Boa Nova continue a durar pelo menos mais 28 anos. Queria dar os parabéns ao Orfeão de Barro, que foram convidados hoje, nossos convidados, convidados de Oliveira do Hospital, têm uma excelente atuação, já dei os parabéns ao seu maestro, mas também deixem-me dizer que o nosso coral e o coral Centena, vocês já vão ver, também tem grande qualidade e por isso hoje a qualidade juntou-se nesta sala, uma qualidade artística enorme, e não é só nas grandes cidades e nos grandes centros que há grupos bons, porque nas nossas aldeias, na cidade de Oliveira do Hospital, como este exemplo também de Barro, são grupos de excelência e que divulgam a nossa cultura e o nosso património. Para vocês todos, muito obrigado. Por último, deixem-me aqui aos nossos pequeninos da rádio e a estes talentos, estas crianças, como vocês sabem, são as estrelas de Oliveira do Hospital, são os mais importantes, e por isso eles, que já cantaram, eu entrei já na parte final, mas penso que ainda vão cantar o hino todos juntos, também desejo-lhe a eles tudo melhor e aos seus pais. Muito obrigada. E foram as palavras do nosso Presidente da Câmara Municipal, professor José Carlos Alexandrino. E agora, é verdade, agora o grande momento é a apresentação do hino da Rádio Boa Nova. This is all I need. Para si que nos acompanhou no 100.2 FM, radiobonova.com, ficam aqui as nossas despedidas. Agradecemos a todos que estiveram envolvidos nesta grande gala. Fique bem, uma boa noite e até mais logo, se Deus quiser. E assim, amigos, chegamos ao final. Está de parabéns a Rádio Boa Nova pelo sucesso do seu sarau. Boa Nova, transmitindo para todo o mundo. Está na hora de dizer adeus, amigos. Para todos vós, aquele abraço, aquele sorriso, aquelas flores, a continuação de um dia bom. E até lá,